Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, prossiga. Senão para o táxi. Táxi autorizado, reporte para ingresso, pistão 97, ajuste no 0 no 8, Romeu Golf. Ajuste no 0 no 8, reportando para o ingresso. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Controle Salvador Azul 2781, não autorizaria a proa de Alefa, ajudaria a evitar a formação à frente. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu, Romeu Golf, autorizado ingresso, reposta linha de pronto, captura no 7. Conta bem, linha de pronto, no 7. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, decolagem autorizada, pista no 7, vento 1 no 6, 0 graus, 1 no 2 no 8. Senta ali, decolagem, parou, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, decolado 230, chame o controle Salvador 120, décima 8, bom voo. Direto, 1208. Sole Salvador, boa noite, é o Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, contador Radana. Papa Romeu, Romeu Golf, acione o transponder 5166. 5166, perdão, senhor. Ok, transformado 5166, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Alfa Romeo, Romeo Golf, contato radar na decolagem, suba via Coral 1 Bravo para nível 220. Coral 1 Bravo para 220, Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf. Confirme, Oceania 6310. Positivo. Oceania 6310, desça via chegada Bomed 1 para o nível 050. Brasil 2781, chame centro Recife, 126.0, alterna 135.3. 260-1353, o azul 2781, grato para o trabalho. Motor, Sena 63-10, pode voar direto do... Guarda a Sena 63-10. Sané 6310, deturação para final do procedimento ILS X-Ray. Curva esquerda na proa 050. Autorizado descida para 2000 pés. Ajuste 10118. 050 do avião 1863. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, chame centro Recife, 128.35, alterna 125.1. Centro Recife, 128.35, 125.0. Essa flua está autorizada para o atendimento, com 6310. Oceano 6310, afirmativo, está autorizado o procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Estabilizado, entendeu? Oceano 6310, complete a aproximação, chame torre 118.95. Oceano 6310, boa noite, avistado, pouso autorizado, pistão 90, vento 160 graus, 119. Tive pouso 1063 Channel 6310, no solo 50, liberar via taxi Foxtrot, Channel Solo Salvador 121, no décimo nosso. Salvador, voo 2043, com a Sera da 10, tá pronto. Voo 2043, autorizado a linhagem de decolagem, estão no 0, vento 1 no meio, 0 graus, 1 no 2, 9. Autorizado a linhagem de decolagem, 1 no 0, voo 2043. Dois zero quatro três, decolar 254, chame controle Salvador no 20, décima 8, bom voo. 208, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, Salvador, se algum 2043, cruza mil e tinha fé. Gol 2043, contato radar na decolagem, suba via saída salvo 1 para o nível 360. Salvo 1 para o 3, salvo 1 para o 360, autorizaria direto, mostra? Ah, melhor noção? O 2043 é autorizado voar inicialmente de direção. Inicialmente, Sambo. Correto, voo 2043. Ok, obrigado. O 2043 autorizado voar direto Motiva. Voando direto Motiva, gol 2043, obrigado. 2043, chame centro Recife, 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2835, 251, obrigado, uma boa noite. 9081, deixa a via chegada Bomed 1 para o nível 050. Desce para o nível 050, via Bomed 1 ou 9081. 9081, confirme efetuando o desvio. Afirmativo, já voltando para a Bolete. Gol 1096, autorizado, desça via Bomed 1, desça para o nível 050. 050 autorizado, via chegada Bomed 1, gol 1096. Gol 1096, pode ir. 081, autorizado descida para 2000 pés, autorizado procedimento ILS X-Ray, QNH1019, reporte estabilizado. Rumo 19, desce para 2000 pés, reporte estabilizado no procedimento X-Ray ILS da 10. Realizando 97, decolado 223, chame controle Salvador no 20, décima 8, bom voo. 08, boa noite, 2197. Controle, boa noite, Oceano 3197, nação 1. Oceano 3197, contato radar na decolagem, suba para o nível 340, via saída São Bruno. 340, via São Bruno. Oceano 3197. Prossiga até 3197. Leva pro Cisóculo. Aguarde coordenação da 3197. Aguardando.